de bobas que acabou. Não firmou que não tem noção. Acaba assim incomodadinho. Leva tudo e fica muda. Manda quebra tudo, leva a vida. Para a rua, se torna lua. Pensa bem, me leva bem. E joga nessa só quem tem. Acusando a mente, eu fico zen. Vale o lente, pensa e vem. Para e joga. Acaba assim incomodadinho. Leva tudo, eu fico muda. Manda quebra tudo, leva a vida. Para a rua, já tô na lua. Pensa bem, me leva além. E joga nessa só quem tem. Abusadamente eu fico zen. Não lembro lente, pensa e vem. Para e joga, anda logo. Que a hora é agora. Que a hora é agora. É quebrar o caço e...